the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Esse é o Ego do Cast, eu sou o Jairo Maciel, e pra mim o mundo vai acabar no apocalipse zumbi. Oi, eu sou o Rodrigo Damasceno e eu morro de medo de meteoros. Meu nome é Hermes Neto e eu tenho um abrigo nuclear lá em casa. Eu sou a Luana Portela e tomara que o mundo acabe em tsunami, porque eu tenho um barco na minha casa. Quem escreveu esse roteiro? Só pra saber. Não fui eu. Então a Luana tá aqui com a gente hoje pra gravar o quarto episódio. E pra quem acreditava que a gente não passava do terceiro, chupa! Chupa! Estamos no quarto episódio! E o Corinthians ganhou o Libertadores, por que a gente não passa o terceiro episódio? Coisas impossíveis acontecem. E tanto é que coisas impossíveis acontecem que tem nego dizendo que o mundo vai acabar. E essa é a nossa temática de hoje. A gente vai falar sobre 2012, quer dizer, mais precisamente no dia 23/12/2012. É um sábado isso, cara? É um poderia acabar numa segunda-feira, né? É verdade. Sábado, verdade. Velho, sacanagem. Sábado é meu dia preferido. Sábado é dia do lazer. Sábado pra mim. Ah, não. É um momento popular. É os e-mails, Hotmail, RedTube, os tweets e Facebook. E a partir desse podcast, a gente vai começar com um bloco de e-mails e as tweetadas e os comentários que a galera faz na postagem do Facebook. Opa, esse primeiro e-mail aqui é da Viviane Lameira. Ela escreveu assim: como vocês falaram pra mandar e-mail falando qualquer coisa, eu tô aqui mandando esse. Eu sou prima, mesmo que desconhecida, do Rodrigo, detalhe. E conheço o neto desde pequena, pois moro no Conjunto Caetano. E cara, pode crer, grande abraço aí, né? Acompanho o Égua do Cast desde o primeiro post, gosto muito dos assuntos e forma como vocês falam. Talvez vocês devessem fazer podcasts mais longos. É, a gente não faz por causa do Jairo, tá? Detalhe, o Jairo fica todo tempo dizendo que tá muito longo. Adorei o segundo, pois era bem demorado. Tô ligada na promoção e quero muito ganhar a camisa pra sair por aí fazendo propaganda. É isso, muita criatividade pra vocês. Obrigado, Viviane. Grande abraço, Viviane. Valeu, Vivi. Realmente, eu não lembrava que a gente era prima. É porque, tipo assim, cara, eu tenho um pequeno detalhe. Eu esqueço que as pessoas crescem. Entendeu? Então eu lembro dela muito pequena, cara. É, mas o Neto lembro, falou, você né? Você pensa que depois de pequena a pessoa morre? É, tipo, tá na terra do nunca, né? Vai varar. Oh, é sério, mas é muito estranho, cara. Tipo, eu lembro dela pequena. Eu esqueci que ela era minha prima e tudo. Mas aí, realmente, a gente é primo sim, entendeu? Não vai precisar fazer DNA, nada. Tudo tranquilo. Tranquilo. Um grande abraço, continue ouvindo e é isso aí, mande mais e-mail. Comentário do Facebook agora. Um abração, minha prima querida. Então, o Michel Moraes, 25 anos, médico veterinário, ele mandou pelo Facebook assim: gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Jairinho do Estrela e pra Mayara Farias. Então tá aí o um abraço pro Jairo, o que, que você acha disso, Jairo? Valeu, Mico. E aí, galera, a gente tem um recado aqui do Facebook do José Guardiola Neto, 20 anos, administrador do Bar do Assis. Ele diz assim: gostaria de mandar um abraço pra galera da Liga Cartola Castanhal. É, em especial pro Técio Correia, Ramon Teixeira e Renato Gomes, que estão se batendo aí pra fechar o time. Corre, negado, o mercado tá fechando. Já escalou o time, Neto? Já escalei. Também escalei meu time. Também já escalei o mesmo. O Rodrigo não tem, porque eu ele tenho. É o único cara que gosta de futebol e não tem cartola. Juninho não Pernambucano vai mitar, pode anotar. Temos outro aqui, o Rafael Furtado, também um recado do Facebook, 22 anos. Administrador, o que é isso aqui? Da Fogões Castanhal. Fogões? Furgões Castanhal, não sei nem o que é isso, acho que isso não existe, cara. Gostaria de mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha namorada, em especial pra Xuxa. Cara, eu odeio a Xuxa, velho, quero que a Xuxa morra. Mas tá aí um beijo. Tá aí, valeu, beijo. Um beijo. Agora é um da Tamile, 24 anos, estudante. Gostaria de mandar um beijo pra minha filhota, que fez um ano domingo, e eu estive lá. É a minha filhada, só pra vocês saberem, minha filhada é linda, fez um aninho agora domingo. Eu também quero mandar um beijo pra ela. Não, todo mundo manda um beijo pra ela. Um beijo. Beijo. Também tem o Jaime Júnior, 25 anos, TI. Um beijo pro papai, pra mamãe e pra você também, Xuxa. Nossa, caramba, velho, de novo a Xuxa. Esse nego tá repetindo piada aí, tá ficando. Tem a Isis Araújo, 21 anos, professora. mandar um super mega cheiro na coisa mais fofa desse mundo, Ana Luísa, filha dos meus irmãos José Neto e Tamília Oliveira, minha fonte de sorrisos diários. De novo, beijo pra Ana, ela é muito famosa. Pra minha filhada, perfeita. Muito popular. E agora é uma pergunta direcionada pro Hermes. Opa. E quem mandou? Pedro Felipe, 24 anos, metalúrgico. Ele pergunta, Hermes, como será o iPhone 5? Tolos. Nós já vivemos dentro do iPhone 5. Vivemos dentro do iPhone 5. Pronto. Te vive dentro do iPhone 5? Eu não sabia disso. E as interações pelo Twitter, pra quem não segue a gente aí, segue, @egodocast. Um abraço pro Igorilo, que tá acompanhando a gente aí, um abraço, valeu, Igorilo. É, a Yuka Silda, que não consegue mandar e-mail, é só continuar tentando, caso você não consiga, a gente tem um apoio de 2 TIs aqui nesse podcast. É só entrar em contato com a gente pelo Twitter que a gente ajuda, liga pro Helpdesk. Um abraço pro Fabrício Amorim, que pegou corda porque a gente tava falando do Vasco no podcast passado. Mas só um lembrete, quem tava falando do Vasco são os dois vascaínos que gravam com a gente. Sempre Vasco. O Hermes e o Rodrigo. Um abraço também e último pra Marina Garcia Q, que tá ouvindo a gente, acompanhando. Curtiu pra caramba aí, curtiu, né? Grande abraço. Obrigado. E é isso. Agora a gente vai entrar aí na nossa temática de hoje. Valeu! O primeiro ponto a ser levantado aqui é, o mundo vai realmente acabar em 2012? Acho que não. Tomara que sim, cara. Tu sabe qual é a parada, né? Os maias preveram que o mundo ia acabar e tal, só que faltava um pedaço da tábua onde estava escrito isso. Ui. Aí encontraram outra parada agora e parece que o mundo não vai acabar mais, mano. Droga. Não, mas eu acho que não tem que acabar mesmo, não. Eu acho que tinha que acabar, velho. Mas não é só isso, né, que fala que o mundo vai acabar. As pessoas começam a dizer que a nossa própria responsabilidade é fazer com que o mundo acabe. Tipo, a gente... Como assim? Emissão de gás carbono e o caramba. É, gente, se não acabar com catástrofe natural, a gente acaba. É, verdade. Bem lembrado. Só que eu fico confuso, porque tem gente que diz que efeito estufa, é derretimento das calotas polares, que é só mentira. Dizem que os cientistas inventaram... Eu acho que é mentira, cara, porque ele diz, né, o mundo tá acabando, que tá descongelando as calotas polares, e o urso polar tá morrendo, porque aí o urso polar tá morrendo, só que todo dezembro ele tá lá, de boa, tomando uma Coca-Cola. É verdade. Então eu acho que o mundo não tá acabando, é mentira, velho. Tu tá ligado que esse papo é uma mentira, né? Esse do descongelar o gelo e fazer uma tsunami. Porque o gelo... Olha, não sou especialista nisso. Se tiver algum químico ouvindo a gente, alguém que saque mais que isso, posta nos comentários aí. Mas o gelo, ele já ocupa o espaço correspondente a ele... Tipo, se ele na tivesse água. Estado não, líquido... Não, faz aquela metáfora do copo. É lógico, assim, se um copo tiver cheio de gelo e ele descongelar por completo, o gelo completamente vai se tornar água e nenhuma gota vai transbordar. Vai sim, pô. Não vai. Eu acho que vai. Gelo... Faz esse teste aí na casa de vocês. Se derramar uma gota, manda pro Jairo beber a água. E caiu, porque eu acho que cai, cara. Não, tu é do contra. Não, eu acredito nisso, porque o gelo ocupa um espaço. E o espaço que ele sólido. Ocupa... Enfim, o mundo não acaba com o tsunami, né? Não acaba o tsunami. Já desmistificamos um. Tiramos uma alternativa. O mundo não vai acabar em meteoro, porque o meteoro mais próximo vai se chocar com a Terra daqui a 2000 anos. Vocês já viram essa matéria, né? Ah, tá sussa. Tá de boa. Não acaba esse ano mais. Desmistificou mesmo, outro, né? Aí. Meteoro não acaba esse ano. O que mais? Terremoto. Será que acaba terremoto? Terremoto é capaz de ser, né, bicho? Nunca deu muito terremoto. A galera do Japão já tá... Pensando nisso por nós e tal. Tá todo mundo no Japão, né? Pra chegar aqui no Brasil vai demorar, acho que no mínimo uns 2000 anos, né? Acho que quem vai acabar com o Japão é o Godzilla. Agora, naquela época o Godzilla só fazia festa porque ainda não tinha Transformer. Quais os planos de vocês pro dia 23 do 12? O que vocês vão estar fazendo? 23/12, provavelmente. É véspera de Natal? É. Véspera de Natal. Não, mas Natal não é dia 25, então é dia 24. É véspera. Tecnicamente. 24, é véspera, é o meu aniversário. É verdade. É um evento. A gente vai estar no aniversário do Jairo. Eu vou estar comprando o presente do Jairo. Cara, eu quero estar bêbado, eu quero beber muito pra ficar alegre. E aí, se o mundo acabar, eu vou acabar alegre, né? Ficar feliz, né? Só dá pra ficar alegre bêbado? Basicamente, se o mundo vai acabar, não vou ficar verdade, alegre, já tá bom. Uma preocupação dessa, mano. Mas pior que é verdade mesmo, cara, que eu parei de beber faz 9 meses e... Aí o mundo acabou pra ti quando tu parou de beber. E tu nunca mais ficou alegre. É, nunca mais fiquei alegre. Eu sou triste desde então. O mundo... Fica se tremendo e tal. Agora... Eu acho que o mundo tá pedindo pra acabar, cara. Tipo, pedindo. Mas não é por causa de efeito estufa, derretimento das galas, nada disso. Mas, tipo, como é que o Michel Teló fica famoso mundialmente. Com uma música? Ai, se eu te pego. Não, mas tipo, cara. Isso é catch lá nos Estados Unidos. Isso é catch. Tá na hora de acabar. Acaba, mundo. Acaba, mundo. Acaba, por favor. Não só o Michel Teló, né? Tá todo mundo ficando famoso mundialmente. Tipo quem? O Gustavo Lima. Gustavo Lima tá mundialmente já. Fez o primeiro show dele em Londres lá recentemente. Amigo. É, cara. Tá gente, até a Gabi Amarantos faz. Gabi Amarantos, tipo, fazer uma turnê pela Europa também. Não. Agora avacalhou. Gabi Amarantes do Pará para o mundo. Acabou o mundo. Pará, mano. Acabou o mundo, velho. Acabou, cara, se Tecnomelo de ficar mundialmente famoso, meu irmão, eu vou construir uma bomba nuclear. Vai acabar com o mundo. Eu vou acabar com o mundo. E o mundo que acabou nos anos 2000, você lembra? Eu lembro. Onde é que vocês estavam naquela virada de ano? Eu tinha 10 anos, só lembro disso. Quem passar, você passou a Réveillon aonde? Eu passei lá na casa da minha tia Rosa. Que? Abraço. Memória fotográfica. Pra quem não lembra, o mundo ia acabar na virada do milênio, no ano de 1999. Segundo Nostradamus. Pro ano de 2000. Nostradamus era o profeta era. Que... Segundo Nostradamus preveu que o mundo ia acabar... Ele acertou as Torres Gêmeas, né? Mas errou... O alvo maior, que era o mundo, né? Foi, ele acertou. Ele acertou as Torres Gêmeas. Pode pesquisar no Google aí que Nostradamus previu. Mas existe uma conspiração. Cara, é preveu. Qual é a pronúncia ele certa? Ele teve uma macumba vamos lá. Vamos aqui com a nossa participante, que ela é... Muda a palavra. Não entendi. Não usa nenhuma. Usa um sinônimo, né? Eu não né? sei, previu. Eu tô escutando aí, tá tudo errado. Vou ficar na minha. Eu não vou falar nada. Usa um sinônimo, né? Eu não vou usar. E eu lembro, cara. Será que esse ano rola aquela mesma cagada daquela religião louca lá dos caras que se mataram? Tá ligado? Nos eu anos lembro, 2000? Eu lembro. Que ele... Suicídio coletivo? Suicídio em massa. Suicídio coletivo. Massa. Aí é bacana que o cara, né? Pô, vai acabar o mundo. Meus seguidores, vamos todos tomar aqui esse remedinho aqui pra todo mundo dormir. Chumbinho. Esse chumbinho aqui. Aí todo mundo toma e ele não toma, né? Ele ficou vivo. Ele não toma vocês aí, que eu vou esperar ver se o mundo vai acabar. Se acabar, eu tomo. Aí todo mundo tomou. Todo mundo dead, ele foi julgado e tá preso pela prisão perpétua. Não, acho que ele pegou pena de morte. Não, sei lá, cara. Eu só sei que o mundo nunca acaba. Sim, falando desse papo de seguidores aí, cara, o Justin Bieber no tem Twitter? 18 milhões de seguidores. Imagina se ele manda a galera tomar parada também. Olha todo mundo fudido. Eu acho que eu não sigo ele, não, graças a Deus. Vou dar um follow. Momentos que o mundo poderia acabar. Em que momento que o mundo poderia acabar, Luana? Ah, é... Quando eu quebrei o dedo da minha mãe. Caralho, você quebrou o dedo da tua mãe? Quebrou o dedo da minha mãe. Cara. Fugindo de um grilo e tal. Aí ela veio correndo atrás de mim pra me salvar. E eu não sabia, né? Aí eu me tranquei na cozinha. Aí ela meteu a mão assim na porta e eu empurrei a porta com tudo. Aí quebrou. Pensando assim. Que era o dedo do grilo. Mas... Não, eu pensei que ela... eu pensei que ela queria entrar pra fugir do grilo. Mas se eu abrisse, ela entrava, o grilo também entrava. Aí não, melhor eu. Ou eu ou minha mãe, melhor eu. Era um grilo ou era um predador? Assim. É, cara, a pessoa sacrificar a mãe. Imagina se fosse um cachorro, um negócio maior. Ela tinha matado a mãe e o pai, né? Ai, beijo, mãe. Te amo. Quebrou o dedo da mão. E quando tu quis que o mundo tivesse acabado? Neto. Cara, eu quis que o mundo tivesse acabado muito, com força, assim. Então, foi quando eu bati o carro da minha tia, cara. Eu fui tirar na garagem. Aí o Rodrigo fez assim, que era pra eu tirar, né? Vem ver o que tu fez. Acabou com o carro, velho. Aí pelo eu... menos a gente já sabe que o Rodrigo não serve pra funelinha, né? Graças a Deus. Eu quis que o mundo acabasse dessa vez aí. Quando foi esse prejuízo aí, só pra saber? Não lembro, foi uns 1000 pontos só. Credo, mano. Chega. Foi por aí. E aí, e tu, Rodrigo, quando o mundo tinha que acabar? Mas eu, quando eu tava brincando no carro da minha tia na garagem... Brincando no carro! Aí eu engatei a ré... Sabe o que é mais massa? Obrigado. Ele brinca em um Honda Civic. Não, essa era outra. Eu engatei a ré e olhei, não sei pra onde, me distraí e soltei a embreagem, com a reengatada. Aí o carro... e derrubou o portão, derrubou, pensei que ia derrubar, assim, não ficar nada. Derrubou caiu mesmo. O portão. Cara, caiu o portão. E eu tava vendo, né? Tava. Detalhe. Aí que nesse foi, Neto? Eu fiquei com um olhão assim, ó. Não foi nada. Tu falou, vem ver o Star. Eu, tipo, sabe que momento tu esfrega o olho assim pra ver se tu tá dormindo, se é um sonho, mas não era. Cara, pra mim o mundo poderia ter acabado quando o Corinthians ganhou aquela Libertadores, porque puta que pariu, aguentar o meu amigo Neto, que agora é meu compadre, enchendo o saco. Por causa dessa vitória, meu amigo, né, é pra poucos. É pra poucos, cara. É pra poucos, velho. Eu podia realmente, acabado, quando o Vasco perde muito, sou vascaíno, né? Perde muito. O Vasco perde bastante. Sempre. Muito. E... na final, sempre. Mas é o segundo perdedor do mundo, Mar. Chegando lá. É o segundo vice, é o segundo maior vice do mundo. Não entramos em... não vamos entrar nesse assunto de vice-campeonato, mas o mundo poderia ter acabado também quando o Vasco, o Diego Souza errou o gol, né? Aquele gol sozinho, poderia só ter eliminado. Graças a Deus já foi embora, né, meu amigo? Graças então, a Deus, foi lá pro bola pra médio, frente. Lá pro Oriente Médio, inclusive, onde vai tem acabar muita bomba, o mundo, né? Tem muita bomba, vai acabar pra lá o mundo. É, tomara. Vai acabar na visão de vocês? Cara, pra mim, o egoísmo da raça humana vai acabar com o mundo. Pra mim. Foi lindo. Lindo. Um tapa na cara da sociedade. Tapa. Sambou na cara da sociedade. Sambou. De salto agulha. É. E tu, Jairo, como é que tu acha que o mundo vai acabar? Cara, o Vladimir Putin aprovou que fizessem estudos com uma arma que desliga a mente das pessoas. Ou seja, o mundo vai realmente acabar em apocalipse zumbi. Porque da Rússia a gente pode esperar tudo, né, cara? Mas já existe uma arma que desliga a mente das pessoas, cara. Televisão. É o funk. É verdade, e sabe, não é a base de funk que ele tá fazendo esse estudo dele, né, cara? É verdade. No Rio de Janeiro e tal, seria uma boa. É o funk. Porque, sério, tem menina que escuta funk, meu irmão. Em dois. Vira bicho. Ou funk forma. Ou treme. Desconhece. Treme. Ainda tá devendo. Sério. Estamos devendo o vídeo do Neto dançando treme. Estamos devendo, mas vamos gravar. Eu tô ensaiando. Mas e aí, o Neto? Como é que tu acha, Neto, que vai acabar o mundo? Cara, eu acho, primeiro de tudo, eu vou ter que fazer aqui um breve histórico. Um breve, assim. Eu acho, cara, que o mundo vai acabar. Eu acho mesmo. Steven Jobs, ele não morreu. Steven Jobs, ele não morreu. Certo. Ele tá escondido. Ele tá preparando um super mega aplicativo aí, tá ligado? Tipo um aparelho... De dominação global. Certo. E o mundo vai acabar assim. Esse aparelho, eu não sei como é que vai ser o nome. iPhone 5? Digamos que vai ser... vamos dizer que seja o iPhone 5. Certo. O iPhone 5, ele vai dominar, tipo assim, dominação das máquinas sobre a humanidade, entendeu? O mundo vai acabar já domina, né? Quem tem iPhone já é um pouco bem delegado já. Não, pelo iPhone, quem tem, né? iPhone, tipo, não tem... Não é celular, o cara fala assim, pega aí meu iPhone. Né? Não é pega meu celular. O cara já é um pouco mais dominado pela máquina, né, cara? Já... Então tu acha que vai ser uma espécie de revolução Android. Vai ser uma revolução Android que vai acabar. Entendi. E o que você deixaria para a próxima geração após um evento apocalíptico? Neto. Cara, eu deixaria com certeza uma frase escrita e um objeto, pode ser? Uma frase escrita, pode, Neto? É, claro, ou gravada, pode ser. Não, mas... Eu deixaria uma frase escrita assim, o seguinte... Não tome Active caso você não tenha problemas intestinais. E a outra coisa que eu deixaria com certeza era um PS3 com o PES 2013, que veio o Vascão aí, cara. Interessante. Nada mais especial. Bom, se eu pudesse deixar alguma coisa para as futuras gerações, eu não sei, de robô, de dinossauro, não sei, eu deixar uma foto minha, né? Pra eles saberem o que é beleza. E eu queria deixar algumas palavras de uma poesia que diz assim: Eu queria mudar, mas o mundo me ensinou a ser assim. Apenas isso. Racionais. Eu vou deixar uma mensagem pra futura geração. Também não sei o que será, se é dinossauro, robô, humanoide, igual a gente falou. Ou formigas. Baratas. Mas a seguinte mensagem tem uma grande verdade. Que dinheiro compra, faz e traz felicidade. Oi! Palmas para a graça, essa aí foi... Obrigada. Cara, eu ia deixar duas coisas também. Assim como todos vocês, deixar uma frase. Que é... Use filtro solar. E também ia deixar um iPod cheio de músicas e aí podcast. Pra galera criar cultura a partir do fim do mundo. Aí entendeu? Deixava só o Ego do Cast pra ser o único do mundo. Entendeu? Aí tipo, a gente ia ser referência mundial. Né? Galera, esse foi o Ego do Cast. Agradeço por vocês terem ouvido mais uma vez. A gente já tá no quarto episódio, a gente vai gravar aí muito pra vocês. Acho que a gente não vai parar de gravar. No máximo até dia 23 do 12. Pelo menos até 23 do 12 a gente tá gravando. Vai lá. E continua seguindo a gente aí no Twitter, arroba Ego do Cast. Me segue no Twitter também, arroba JairoCMF. Já tem Facebook? Tem Facebook. Acessa lá, o Facebook é www.facebook.com/EguaDoCast. Já tem e-mail? Tem e-mail, é eguadocast@gmail.com. E manda e-mail pra gente que a gente vai estar sempre lendo aí os e-mails. Manda pergunta pra mim, pro Rodrigo, pro Jairo, pro nosso convidado que hoje é a Luana. Manda pergunta que a gente... Pergunta, história, compra, venda. Tudo, manda tudo lá. Achados e perdidos. Manda pergunta assim... Doida assim. Isso. Absurda. Pode mandar coisa desaparecidos, absurda. Procurados. É isso aí. Galera, me segue lá no Twitter, Hermes Marques, que eu vou estar falando com vocês lá. E manda pergunta aí, cara. Vou estar aguardando, quero responder todo mundo, com toda certeza. Me segue lá, arroba Rodrigo Damas, que e Facebook e Rodrigo Damasceno. É cara, isso. Muda esse usuário. Não, a galera não te segue porque todo mundo pensa que é Rodrigo Damas. Damas. Tem um C no final. Pode me seguir quem quiser, arroba Luana Portela. Muito difícil, né? Não só segue, mas acessa o blog da Luana também, é www.criatividadeinsana.com.br. É. Eu prefiro que acesse o blog do que me seguir, porque eu sou muito chata e... No blog ela produz mais conteúdo, ela fica pouco no Twitter. Então é isso, galera. Obrigado. Continua ouvindo, continua compartilhando, continua mostrando pros seus amigos. É isso aí, perfeito.